você morrer. Que eu não veja paz em ver você sorrir. Mas quando você chora, eu posso ser melhor por